ど。 Infestadas de ratos, os jornais só noticiarão fatos. Em 2052 não existirão mais patos. Toma conta da rua. Todos comerão carne crua. Em 2052 a fuligem encobrirá a lua. Chegará imediatamente. Robôs armados matarão gente. Em 2052 não haverá ninguém contente. Em 2052 não haverá ninguém contente. Em 2052.